Welcome to Platypod, the official podcast of the Committee for the Anthropology of Science, Technology, and Computing. Here, we host dialogues and conversations about the theories, tools, and social interactions that explore questions at the intersection of anthropology and science and technology studies. This bonus content is a reading from Platypus, the Castag blog. Enjoy! Fazer pesquisas entre adolescências e ciborgues. Por Irene do Planalto Chemin, Giovanna Luna dos Santos, Cauã Alves da Silveira Aristides, Railane Souza de Moura, Samara Lopes de Oliveira e Verônica Martins da Silva. Palavras-chave: educação digital, manifesto, adolescentes e ciência e tecnologia. O que vocês imaginam quando escutam a palavra ciborgue? Foi a pergunta lançada pelo adolescente Cauã para introduzir uma apresentação sobre o Manifesto Ciborgue de Donna Haraway para o grupo de pesquisa do Programa de Iniciação Científica Nível Ensino Médio da Unicamp. Uma apresentação online, com slides, realizada pelo pesquisador de iniciação científica, Cauã, para 4 colegas e uma orientadora. De imediato, a imaginação de robô vem à mente de algumas de nós. Outras estão abertas para novas referências. Podemos viajar por filmes, distopias, máquinas high-tech e até a moda pode ser uma referência ciborgue para adolescentes. Pelo que parece, a ciborgue e a adolescência convivem historicamente e têm uma relação de amor e ódio. Cotidianamente conectadas, com corporalidades habitando fronteiras pouco demarcadas entre o online e o offline. O humor e a ironia podem simular tanto a imagem da adolescência quanto da ciborgue. Não temos problemas com sentimentos conflitantes. Estamos internalizando a contradição que é sermos ciborgues no século XXI. Somos 5 adolescentes e uma jovem adulta que ainda tem a capacidade de imaginar o que quer ser quando crescer. Uma de nós é antropóloga e faz mestrado em divulgação científica e cultural. As demais estão no ensino médio e pensam em carreiras variadas: estética, moda, jornalismo, psicologia, computação e artes estão dentre as nossas possibilidades. Esse texto é parte das 2 pesquisas intituladas Acessos e Usos da Internet por Adolescentes, produzindo um podcast sobre educação digital. Sim, pesquisas no plural, porque temos a pesquisa de mestrado, realizada por Irene do Planalto Chemin, no Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, o LabJOR, sob orientação da professora doutora Daniela Mânica. E temos o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio, PIBIC-EM, realizado por Giovanna Luna dos Santos, Cauã Alves da Silveira Aristides, Railane Souza de Moura, Samara Lopes de Oliveira e Verônica Martins da Silva, na qual Irene do Planalto Chemin é monitora, junto com Fernanda Mariá, sob orientação da professora doutora Daniela Mânica e co-orientação da doutora Clarissa Hesch. O processo de formulação do PIBIC-EM, produzindo um podcast sobre educação digital, partiu da adaptação do projeto de pesquisa elaborado para o mestrado em divulgação científica e cultural, de forma a envolver as adolescentes na realização da pesquisa e na produção do podcast. Em suas escolas, as adolescentes receberam suporte dos professores para se inscreverem no PIBIC-EM e aplicaram para a área de Artes e Humanidades, sendo alocados nesta pesquisa. O projeto foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisas nas Ciências Humanas e Sociais da Universidade Estadual de Campinas e foi consentido pelas adolescentes e por suas famílias e responsáveis legais. O objetivo da nossa pesquisa é compreender a percepção de adolescentes sobre as tecnologias digitais e produzir um podcast sobre educação digital. O objetivo é amplo para acolher as questões trazidas pelas próprias adolescentes. Assim, propõe-se investigar as tecnologias desde o imaginário, as infraestruturas visíveis e invisíveis, as realidades sociotécnicas, os dispositivos corporificados, incorporados e cotidianos nas experiências das juventudes brasileiras. Quando nos conhecemos, em setembro de 2024, confeccionamos bonequinhos de papel em 3D, que pintamos, recortamos e colamos, usando materiais como lápis de cor, tesoura, papéis diferentes, glitter, cola. Assim, fomos nos apresentando enquanto trabalhamos com nossas mãos e expressamos nossas personalidades no papel. Ao longo de 12 meses, mapeamos as tecnologias no nosso cotidiano, passando por discussões teóricas até a produção de uma série de podcasts. Durante nosso percurso de pesquisa, a imagem do ciborgue tem sido uma figuração de nossa relação com as tecnologias, uma referência trazida por Irene Chemin a partir de seus estudos sobre a obra de Haraway. O ciborgue é um organismo híbrido de humano e máquina que, rompendo com a fronteira entre natureza e cultura, rompe também com separações estruturantes para a noção moderna de ciência, como ser humano e animal, mente e corpo, natural e artificial, físico e não físico. Entre nós, cada uma à sua maneira, já vem quebrando essas fronteiras, hackeando os binarismos, até mesmo por habitar esse não lugar de ser adolescente em uma sociedade que, cada vez mais, define suas gerações pelo contato com as tecnologias, na verdade, numa perspectiva muito limitada de tecnologia. A apresentação de Cauan Alves da Silveira Aristides sobre o Manifesto Ciborgue fez parte de uma série de seminários onde as quatro outras estudantes do ensino médio também apresentaram sobre temas como análise de conteúdo em memes, noção de, entre aspas, nativos digitais, ética com inteligência artificial e o impacto das redes sociais na saúde mental. Ele se aproximou do ciborgue através de uma visão futurista e distópica da realidade. Citou exemplos de um mundo cheio de carros voando, onde os robôs vão escravizar os seres humanos. Porém, em seguida, ele trouxe a reflexão para o grupo. Mas será que as máquinas são realmente tão distantes assim das pessoas? Algo que é completamente diferente e impossível de ser associado a eles? Para Cauan, estamos nos aproximando cada dia mais das ciborgues, pois não tem como separar esses dois mundos. O artificial e o natural, o tecnológico e o ser humano. Ao apresentar a autora, Donna Haraway, e resumir a sua obra, Cauan apontou que o manifesto traz críticas em relação à cultura, sociedade, identidade de gênero e políticas da época. Em certo momento, Samara lançou uma questão basilar. O que é um manifesto? Tem a ver com o Manifesto Comunista de Marx? É uma questão relativa ao gênero textual denominado manifesto, assim como a praxis proposta pelas ideias do manifesto. Cauan e Irene responderam que, geralmente, os manifestos representam um movimento social e cultural que buscam promover uma visão inovadora sobre algum tema, de cunho político e com análise crítica. Essa questão é discutida em uma entrevista com Donna Haraway, traduzida para a revista Ponto Urb. Haraway aponta que o título é, sim, uma relação de brincadeira séria com o Manifesto Comunista, de linhagem de pensamento e também dessa tradição literal que nos incita à ação. A primeira versão do Manifesto Ciborgue circulou em uma conferência internacional dos novos movimentos de esquerda em Cavtat, na antiga Iugoslávia, hoje Croácia, o que ajudou a autora a pensar de modo mais transnacional a respeito das informáticas da dominação, da política ciborgue e da importância dos mundos de tecnologia da informação. O gênero textual manifesto é marcado por sua natureza política, colocando-se como um chamado a um grupo ou instituição. Ainda assim, o gênero permanece atrelado a uma perspectiva eurocêntrica, por sua história e por sua limitação de chamar a ação, mas não necessariamente causar a ação, tornando-se assim um porvir. O que fazer com as reflexões que os manifestos comunista e ciborgue nos trazem? Bom, nós estamos em processo de fazer um podcast e comunicar nossas reflexões e experiências com as tecnologias para que outros jovens possam entrar nessa brincadeira séria. É um chamado também, é uma escrita ciborgue em forma de áudio. É uma conversa que reflete preocupações com o nosso entorno, mas não deixa de se conectar com questões sociais mais amplas. É um movimento muito interessante, pois Haraway aponta para como as estruturas de dominação econômicas e sociais, étnico-raciais e de gênero, impactam na produção de ciência e tecnologia, assim como na concepção da função social da educação. Compreendendo melhor o formato, o gênero textual, podemos compreender melhor o conteúdo, Cauan seguiu sua apresentação, explicando que Haraway aborda o uso ético das tecnologias e das ciências. Ela busca, segundo ele, acordar os seres humanos para ficarem mais cientes das tecnologias ao redor deles. Pois as tecnologias e o ser humano estão interconectadas. Essa interconexão, na apresentação de Cauan, ora simulava uma dependência tecnológica por parte das pessoas, ora era colocada como uma mistura entre o artificial e o natural, o real e o virtual, como redes híbridas que formam o ciborgue. Quando nos tornamos ciborgues? Nos localizando historicamente, podemos rastrear o surgimento do ciborgue no final do século XIX, na segunda revolução industrial e desenvolvimento dos primeiros computadores e algoritmos nos anos 1930, com a popularização do rádio e outros meios de comunicação em massa, ou na Segunda Guerra Mundial, com a cibernética. Depende um pouco dos aspectos que colocamos em primeiro plano. Um dos aspectos que levamos em consideração é a construção da ideia de jovem e adolescente. Categorias que também foram transformadas com as revoluções industriais, as mudanças na organização do trabalho, a progressiva proibição do trabalho infantil, que também trouxeram novas perspectivas sobre a função social da educação. Os movimentos culturais da década de 50 e 60, como o rock and roll e o cinema, contribuíram na construção do, entre aspas, jovem, uma noção cultural. Com o desenvolvimento da psicologia, de noções biomédicas sobre a vida, a noção de adolescência foi se construindo científica e socialmente. Nós lemos uma resenha sobre o Manifesto Ciborgue e assistimos ao vídeo do YouTube O Ciborgue e o Vestido, uma indústria e um manifesto, do canal Vitor Góes. O Cauan gosta muito de moda e gosta de costurar algumas peças de roupa. Ele já foi para as nossas reuniões vestido com as suas criações e são o máximo. O Cauan abordou como a moda é um espaço de criatividade, de unir várias coisas. O que promove debates sobre valores e ideias, como as questões de gênero e os limites dos binarismos. No vídeo, as modelos são figuras andróginas e suas vestimentas lembram formas fantásticas, como uma fusão entre o real e o virtual. Para o Cauan, a indústria da moda vai transgredir fronteiras, sonhar sobre a realidade, ultrapassar essa linha que a gente vive e ir para outro patamar. Além disso, Cauan abordou como a imagem do ciborgue nos aproxima de debates como os feminismos, as identidades de gênero, refletindo como a linguagem e a moda estarão no futuro. É interessante, pois na entrevista, Haraway salienta que a ideia de um mundo pós-gênero não é absoluta, mas convive com mundos nos quais o gênero binário está, abre aspas, mais feroz que nunca, fecha aspas para Dona Haraway. No debate, destacamos o impacto ambiental da indústria de moda, como o gasto excessivo de água e a falta de responsabilidade com a reciclagem dos resíduos têxteis. É como um monstro de várias cabeças. Os impactos desastrosos precisam ser enfrentados por diversas frentes, desde políticas ambientais, como também através da ciência e da arte. Por fim, Cauan apresentou sobre a escrita ciborgue proposta por Dona Haraway. A autora critica a ideia de uma comunicação perfeita, de uma forma única de ser e se expressar. O Cauan citou o exemplo de uma régua, que não precisa ser usada apenas para medir, mas para outras coisas também, como uma desconstrução de sua função e de sua escrita de mundo. Na conclusão da sua apresentação, o Cauan abordou o manifesto como uma crítica ao absolutismo, no qual Dona Haraway não traz uma verdade absoluta, mas reflete como é possível misturar diferentes elementos usando a figura do ciborgue. O manifesto sugere um olhar para além do ser humano em relação ao ambiente em que se vive e sugere desprender dessas definições perfeitas das culturas. Em nosso debate, após a apresentação de Cauan, nós refletimos sobre a escrita ciborgue em nossos textos e episódios de podcast e nos perguntamos de que forma queremos escrever? Podemos nos colocar em primeira pessoa nos textos? O podcast pode ser uma escrita ciborgue, uma mistura de sons, textos e colagens. Nas palavras de Kawan, uma salada mista. Conversamos sobre os cuidados éticos de fazer ciência, podcast e outras tecnologias. Mas, ao final, a Verônica questionou. E as tecnologias ancestrais também podem ser ciborgues? Eu explico. Um aspecto importante no mapeamento sobre as tecnologias do nosso cotidiano foi identificar o que estamos denominando de tecnologias ancestrais. Partimos da identificação das tecnologias que as adolescentes haviam aprendido com seus ancestrais, como a culinária, formas de cuidado e práticas religiosas. Também mobilizamos referências como a Casa de Cultura Tainã, uma entidade cultural e social sem fins lucrativos, fundada em 1989 por T.C. Silva, Dona Toninha e outros moradores da Vila Castelo Branco e de outras regiões de Campinas, em São Paulo. Hoje, a Casa Tainã está localizada na Vila Padre Manuel de Nóbrega, ao lado da Praça dos Trabalhadores. A Casa de Cultura Tainã é referência na compreensão de uma tecno-ancestralidade e na construção de práticas tecnológicas para valorizar a vida, como hortas e data centers comunitários. Pensar a ancestralidade das máquinas é uma forma de conhecer as suas histórias, contextos, agências e desejos. É compreender a origem de seus materiais e seus funcionamentos. Também é possível analisar a partir de uma construção cultural das tecnologias ou refletir sobre as cosmotécnicas e as genealogias tecnológicas, como proposto por Yuki Rui. Bom, para quem se considera, entre aspas, geração Z ou alfa, talvez ciborgue já seja uma tecnologia ancestral. Enfim, a partir da nossa pesquisa, também desenvolvemos as nossas próprias figurações para falar sobre as nossas experiências com as tecnologias e com a educação digital. Decididas a ficarmos com o problema e inspiradas pela teoria da bolsa de ficção de Ursula Le Guin, formamos uma liga de ciborgues rastreadores de poderes tecnológicos. Coletando alguns poderes que as tecnologias têm, suas agências em composição com a gente e armazenando tudo no nosso podcast de ficção e ciência, a série Conexão, do Mundaréu. Invisibilidade, simulação, miniaturização e informação são alguns desses poderes. Na série, vamos contar histórias sobre algoritmos, educação, tecnologias comunitárias e muitas outras personagens. Mas isso é papo para outra hora e o lugar já está marcado nos episódios da série Conexão no site do Mundaréu. Até lá! Referências: Blanco Beatriz, Job da Silva, Aline Conceição, From the Scratchware Manifesto to Game Workers Unite, Manifestos and Labor Claims in Two Decades of Indie Video Games, Contracampo, Brazilian Journal of Communication, volume 40, número 2, 2021. Desde Jesus Tawane Nathani Alves, Silva Gislaine, Notas sobre a Antropologia do Ciborgue, As Vertigens do Pós-Humano. Econ, volume 14, página 168 a 174, 2021. Gaine Nicholas, Haraway Donna, De Fiore e Ana Letícia. Se nós nunca fomos humanos, o que fazer? Interview with Donna Haraway, .ub, número 6, página 1 a 22, 2010. Donna Haraway, Manifesto Ciborgue, Antropologia do Ciborgue, Belo Horizonte, Autêntica, 2009. Rui Yuk, Introduction, in The Question Concerning Technology in China, United Kingdom, China Institute for Visual Studies, 2016. Hamler Werner, The Cultural Shaping of Technologies and the Politics of Technodiversity, Techne, Research in Philosophy and Technology, volume 5, número 3, página 73 a 91, 2001. Simondon, Gilbert, 2020-1958, Do Modo de Existência dos Objetos Técnicos, São Paulo, Contraponto, página 39-42, 43-52. Vitor Góes, O Ciborgue e o Vestido, Uma Indústria e um Manifesto. Canal Vitor Góes no YouTube, 1º de março de 2018.